próximo dia 21, eu e a Eni estaremos casados por 33 anos. Reconheci que a Eni foi enviada por Deus para a minha vida como a minha amante, adjutora, companheira e amiga, mas principalmente porque ela foi enviada para ver coisas que eu não vejo. Ela me avisava, eu cabeça dura, não dava ouvidos, mas quando a vaca ia para o brejo, ela vinha mansamente e com amor dizia: "Eu te avisei." Eu odiava ouvir isso. Demorou um pouco, mas eu aprendi. Mas eu que tinha que ser transformado na minha maneira de reconhecer que Deus envia pessoas para nos avisar e ajudar. Quantas pessoas estão aí com tudo dando errado, porque são cabeça dura, não querem dar ouvidos para aqueles enviados de Deus na sua vida. Antes que aconteçam os problemas, pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.